de poder. A tua presença, quero sentir meu peito arder. Chama divina, chama viva, chama de poder. A tua presença, quero sentir em todo meu ser. Chama de poder. A tua presença.